Se eu fosse ouvir os outros, eu já teria desistido de você. Mata kizi suku to iuru kedo, demo anata e no kimachi wa tashi dake ga shiteiru. Coração não tem explicação. Dare mo watashi no jogo resu ni tashite kurenai. Kono kimachi wa watashi dake no mono, watashi dake no mono. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Cada um escolhe seguir. Ninguém pode mandar aqui dentro. Eu sente do seu jeito e eu sou bebê o sentimento. E baby, that is in others. Everyone knows the way to feel love. I choose to follow my emotions. No one motions. I know what love is said. No one can order me out here. And I call you only in my feelings. Já falaram que eu sou louco. Você que esse amor não tem futuro pra viver. Mas quem ama não quer saber de razão. Prefere as batidas do coração. Deixa o mundo falar o que quiser. Só eu sei o quanto você me faz bem. Pode até ser difícil de explicar, mas não dá pra simplesmente parar. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Ela escolhe seguir, quer, ninguém vai entender. Eu só obedeço o meu sentimento. Hoje que eu canto a dor que tentará. Daria moda de mundo, I know. Quizá hoje ter o tempo da chua. A tipo no canto, daqui do just a tipo love. If I let this into others, everyone knows the way of the love. And not just to follow emotions, no my emotions, no more. É loucura, é insistir mesmo na dor mais dura. E mesmo que ninguém mais acredite, eu sigo firme nesse meu limite. Se eu fingir não para os olhos, quer seguir me embora. Por mais eu volto pra novo, eu sonho em você. Eu estou muito.